بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos dar continuidade à aula de Kitab Tawhid e vamos entrar no novo capítulo onde o Sheikh Rahimahullah disse: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. والشيخ رحمه الله depois de falar na aula passada, como vimos no capítulo anterior, sobre a proibição do muçulmano yani seguir ou obedecer aos governantes ou aos sábios naquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, ele, rahimahullah, em seguida fala sobre um tópico que está a ver que tem a ver também yani tem uma ligação com o tópico anterior, que é yani o Sheikh rahimahullah chama atenção nesse capítulo sobre a importância da pessoa se apegar ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta sallallahu alaihi wasallam, naquilo que é yani naquilo que acontece das disputas ou naquilo que é no julgamento de uma forma geral. Quer dizer que o muçulmano deve se submeter ao julgamento yani de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. E ele, rahimahullah, quer chamar a atenção de que isso, yani a pessoa se submeter, yani a pessoa quando tiver disputas ou coisas do gênero, deve voltar à legislação de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. E não voltar yani procurar código civil ou coisas dessa natureza, códigos penais. Portanto, voltar ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro faz parte do testemunho da fé. Faz parte do testemunho da fé, yani ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Você, quando testemunha a honestidade de Allah subhanahu wa ta'ala, também o teu testemunho implica que você vai se submeter a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, você não só testemunha a honestidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, mas também você testemunha, yani, quer dizer que o seu testemunho implica que você vai se submeter ao julgamento e à legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E o mesmo aplica-se com yani, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quer dizer que yani, isso implica que também você irá de voltar, irá de submeter a si ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, aquele que profere os testemunhos da fé, diz ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, em seguida ele se afasta ou não quer se submeter ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro, então ele é um mentiroso no seu testemunho. Yani, quando ele diz que testemunha a honestidade de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como na profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele não se submete às legislações que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, não se submete ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala nas suas disputas, então isso mostra que ele yani, proferiu o testemunho da fé com nifaq, yani, com hipocrisia. Pois o crente se submete yani, às legislações de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como do seu julgamento e do julgamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o Sheikh rahimahullah nesse capítulo quer chamar a atenção a isso, de que yani, o shahadatain, os dois testemunhos da fé, têm implicações, e dentre as suas implicações é a pessoa se submeter ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala, de seu mensageiro, e está satisfeito com isso. Está satisfeito com isso. E aquele que faz o contrário, como ele vai mencionar nos versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala dos munafiqun, uma das características dos hipócritas é que eles não querem se submeter ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. E como vamos ver mais à frente também algumas narrações onde falam yani, a respeito disso. Portanto, esse é um assunto bastante importante yani, a todo muçulmano, e a falta de conhecimento também sobre esse assunto yani, pode levar a pessoa a cair yani, no shirk. Pode levar a pessoa a cair no shirk. E também, por um lado, pode levar a pessoa a cair no extremo que queremos ver yani, na próxima aula, sobre os grupos que interpretaram mal yani, este capítulo. O Sheikh Rahimahullah, nesse capítulo, começa com a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê yani, no Surat al-Nisa, yani, um conjunto de versículos que vem no Surat al-Nisa. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no início desse versículo: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Será que não vês que aqueles que pretendem ter a fé, yani veja aqui as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não atribuiu a fé a este tipo de pessoa, disse pretende ter a fé, pretende yani, de que são crentes. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Não vês que aqueles que pretendem ter a fé, yani, na fé daquilo que foi revelado a ti, yani, do Alcorão, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, e aquilo que foi revelado aos profetas anteriores, يُرِدُونَ أَنْ يَتَحَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, eles querem procurar julgamento dos tawhut. Yani, quer dizer que eles não querem o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala, querem o julgamento dos tawhut. E quem são os tawhut? Yani, como vimos anteriormente, a palavra tawhut yani, quer dizer que tudo aquilo que leva a pessoa a exceder o limite estabelecido por Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, tudo aquilo que leva a pessoa à desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala é tawhut. Seja palavras, seja uma pessoa seguida, yani, seja um objeto. Portanto, aqueles que pretendem ter a fé, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, não querem o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna an yatahakamu ila tawhut. Eles querem, yani, nas suas disputas, querem voltar à legislação ou ao julgamento dos tawhut, que são, yani, seres humanos que inventaram leis, yani, juízes que julgam com base naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não revelou e coisas dessa natureza. Portanto, eles contêm disputas, vão correr para resolver as suas disputas nessas pessoas. Eles não voltam à legislação de Allah subhanahu wa ta'ala que está no Alcorão. Eles não voltam yani, à legislação do profeta sallallahu alaihi wasallam que está yani, gravada na sua sunna. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Yani Allah subhanahu wa ta'ala disse, enquanto eles foram ordenados de descrer no tawhut, فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْأُثْقَى. Yani como vimos nos capítulos anteriores, Allah subhanahu wa ta'ala obrigou yani, as pessoas de descrerem no tawhut. E tawhut, yani, como disse, inclui o shaitan, inclui tudo aquilo que leva a pessoa ao caminho yani, que não é o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, ou faz ele exceder na religião. Tudo isso é considerado de tawhut. E o crente é obrigado de descrer no tawhut. É obrigado de descrer no tawhut. Quer dizer que não é possível a pessoa ter fé completa, ter iman, enquanto ele não descrer no tawhut. Enquanto ele não descrer no tawhut. Daí que quando no shahada, La ilaha illallah. Yani, primeiro a pessoa nega, depois afirma. Então isso quer dizer que yani, não é possível existir tawhid sem que você negue a uluhia ou a unicidade para outros, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, podia ser que alguém diria yani, somente Allah, ou ele diria que Allah é o único, ou Allah é a única divindade. Se a pessoa viesse com essa afirmação não tem lá muito peso. Mas se a pessoa olhar para aquilo que é o Shahada, que é La ilaha illallah, quer dizer que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah. Primeiro a gente nega a unicidade de tudo, todas as criaturas, que ninguém tem esse atributo de unicidade. E depois vamos afirmar essa unicidade somente Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso também inclui descrer no Tawgut. Portanto, quando a gente nega a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nas suas criaturas e afirmamos somente nele, negamos isso para todos os Tawgut. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Eles foram ordenados de descrer no Tawgut, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat Al-Baqarah: فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُثْقَى. Yani, aquele que descrer no Tawgut e acreditar em Allah, então essa pessoa está apegou-se a um nó forte que é o Tawhid. E mais à frente Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yani, o Shaitan quer com isso desviar eles, yani, colocar eles distantes daquilo que é o caminho da orientação. E o Sheikh Rahim Allah mencionou esse versículo, yani, de forma resumida, como é às vezes o seu hábito. Os versículos que vêm a seguir, como vem no Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala em seguida disse: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله سبحانه وتعالى disse: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله. Yani, quando é dito aos hipócritas: venham ouvir aquilo que é a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول, venham ouvir o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Yani, os hipócritas fogem, nem querem se aproximar disso, porque sabem que a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala yani, vai estar contra eles. Daí que procuram yani, meios, ou aqueles que vão julgar de uma forma diferente. Aqueles que vão julgar de uma forma diferente. Portanto, esse versículo mostra de que esse é um atributo dos munafiqin. Yani, eles não querem o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro, pois acreditam que isso estará contra eles. E às vezes acontece que algumas pessoas yani, entram em yani, desavença, e ele sabe que está errado, mas vai procurar alguém para julgar o caso deles, procura uma pessoa que ele acha que vai lhe favorecer. Procura uma pessoa que ele acha que vai lhe favorecer. Isso é exatamente isso que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui, que é uma das características dos munafiqin. Não querem o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você diz, vamos ver o que Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito disso, não quero, vamos ao tribunal, vamos ao juiz fulano, vamos não sei o quê. Por quê? Porque ele sabe que esses sistemas, essas legislações, vão favorecer a ele. Portanto, isso é um sinal de nifaq. Pois se ele tivesse imã, iria se submeter ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e ficaria satisfeito com isso, por mais que fosse contra ele. Portanto, o Sheikh Rahim Allah quer chamar a atenção a isso nesse capítulo. E mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Yani, em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala fala de que esses munafiqin, quando são afetados por uma calamidade, devido ao que as suas mãos fizeram, devido aos seus pecados, ثُمَّ جَاعُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, em seguida eles voltam ao profeta sallallahu alaihi wasallam, jurando, yani, fazendo juramento de Allah, de que eles não pretendiam com isso, yani, com outros julgamentos, ou outras legislações, senão ihsanam wa tawfiqan, yani, eles queriam bondade, yani, Eles vêm com essa excusa ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que nós não fomos procurar o julgamento de outros além de Allah, senão porque queremos o bem. Senão porque queremos o bem. E eles não sabem de que não existe bem senão na legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que você, quando olha essas leis que existem, as leis feitas pelos homens, o que chamam, por exemplo, de código civil ou código penal, você leva um caso, yani você leva um caso, yani uma disputa ou um ato criminal, você leva a 5 juízes, vai encontrar eles com diferentes opiniões, mas todos eles usam o mesmo código penal ou código civil, ou seja, o que eles chamam. Por quê? Porque cada um interpreta da sua forma. E como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ إِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tudo aquilo que vem de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é algo que causa divergências, que causa ramificações. E tudo aquilo que vem a parte de Allah subhanahu wa ta'ala é único. Portanto, as leis de Allah subhanahu wa ta'ala aplicam-se para todos os tempos, para todos os lugares. Servem para todos os tempos e todos os lugares. Não como dizem alguns mutahazlikun. Yani, indivíduos que não conhecem a religião, com problemas mentais, dizem que essas leis do Islã eram no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essas palavras constituem kufr. Aquele que diz que as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, as leis da Sharia, não servem senão para um determinado tempo ou um lugar, isso constitui descrença. Pois estão a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deixou as pessoas sem julgamento e o seu julgamento é específico para um tempo ou para um lugar. Como alguns dizem, a Sharia é só para os países árabes, ou a Sharia é só para os árabes. Essas palavras constituem kufru. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ Allah subhanahu wa ta'ala diz, ele não enviou o profeta sallallahu alaihi wasallam senão para todas as pessoas, senão para toda a humanidade. كَافَتَ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Tanto aquele que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou que diz que a Sharia só funciona nos árabes, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam só foi enviado para os árabes. E isso é rejeitar a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto esse é um assunto bastante perigoso e o muçulmano deve estar bastante atento a isso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, nesses versículos, ele rejeitou, negou a fé daqueles que as características que ele mencionou no versículo anterior, que é que quando são ou quando têm problemas, contêm divergências, vão resolver as suas divergências, as suas diferenças, vão resolver isso com base noutras coisas que não seja o livro de Allah subhanahu wa ta'ala ou a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E eles preferem buscar o julgamento dos tawaghit, preferem levar o julgamento dos tawaghit e ficam satisfeitos com isso. E esse é como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yani, o shaitan quer desviar a eles com isso. Tanto aquele que essa é a sua situação, então saiba que está numa das missões do shaitan, que é distanciar a ele da religião. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: يُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yani, uma perdição bastante ampla. Quer dizer que eles estão de um lado, a religião está do outro lado. Portanto, as pessoas que fazem isso, o shaitan quer colocar eles distantes da religião. E esses, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, quando são chamados para o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam na sua sunna, eles dão as costas a isso. Dão as costas a isso e preferem e ficam satisfeitos com o julgamento de outros que não seja o de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. Portanto, aquele que, e nesse versículo mostra-nos de que aquele que se tiver uma desavença com alguém e quererem resolver essa desavença, se forem procurar algo que não seja as leis de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro, então deram costas às palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro, pois eles recusaram o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. Portanto, aquele que tiver, por exemplo, um problema com outro e dizer que vamos ao tribunal resolver isso. Isso é atahakum ila taghut. Yani, vai buscar o julgamento noutro, além de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. E tudo isso é um sinal de nifaq, é um sinal de hipocrisia, e hipocrisia na crença é kufr. A hipocrisia na crença é kufr. Portanto, esse versículo mostra-nos de que é obrigatório ao muçulmano de se submeter, se subjugar ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro e ficar satisfeito com isso, por mais que isso seja contrário àquilo que é a sua intenção. E também esses versículos mostram de que a pessoa buscar julgamentos ou legislações outras que não sejam as legislações da Sharia, então essa pessoa não é crente. Como Allah subhanahu wa ta'ala vimos no versículo, negou o imã daquele que faz isso. Negou o imã daquele que faz isso. Disse, alladina yaz'umuna, eles reivindicam, pretendem ter fé. E também esse versículo mostra de que os julgamentos, os sistemas de julgamento ou as legislações que não são as legislações enviadas por Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso constitui taghut. Tudo isso constitui taghut, pois leva a pessoa à desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E também procurar esse julgamento, procurar julgamento nessas coisas que, nessas legislações que não sejam as legislações de Allah subhanahu wa ta'ala, é considerado de procurar julgamento nos taghut. Por mais que ele dê qualquer nome, isso não muda a realidade das coisas. Em seguida, o Imam Mujaddid rahimahullah menciona uma outra evidência sobre esse tema. Disse: "Wa qawlihi ta'ala, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun." وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله سبحانه وتعالى nesse versículo fala sobre a situação dos munafiquin. E essas, todas as características que a gente vê aqui são características dos munafiquin. A pessoa que reivindica a fé por fora, mas por dentro é descrente. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ. Quando ele já dito, aos munafiquin, não causem corrupção na terra. Não causeis corrupção na terra. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Nós não somos senão retificadores. Estamos a retificar, estamos a endireitar a terra. Portanto, esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre um dos atributos dos munafiqun, dos hipócritas, que é quando são proibidos de praticarem pecados, e esses pecados, como mencionaram os sábios, de que os pecados, a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, é algo que corrompe a terra. É algo que corrompe a terra. O shirk, que é o maior pecado, e os pecados, de uma forma geral, são coisas que corrompem a terra. Corrompem a terra. E provocam Yani a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala e consequentemente o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que quando povo encontra-se sobre calamidades, não existe forma de sair dessa situação senão arrependendo-se dos pecados que esse povo cometeu. Yani, por exemplo, se povo é assolado por uma calamidade, isso é uma chamada de atenção sobre os pecados que eles cometeram. Sendo assim, é obrigatório a eles voltarem-se arrependidos de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse versículo, yani Allah subhanahu wa ta'ala diz que quando esses hipócritas são chamados à obediência, yani a obedecerem a Allah subhanahu wa ta'ala, e a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala também implica a pessoa obedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala de julgar com base nas suas leis. E isso, a obediência, é algo que retifica a terra. A terra, como dissemos, é corrompida com os pecados e a desobediência, e é retificada, com a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. Portanto, os munafiqun, quando são chamados para a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, eles dizem que a nossa situação é que nós estamos a retificar a terra, enquanto estão a corromper a terra. E os mufassirun, aqueles que interpretam o Corão, aqui mencionaram um benefício, que é quando o coração da pessoa fica doentio, a pessoa começa a ver façade, começa a ver a falsidade, começa a ver os pecados como se fossem coisas boas. Daí que eles se apegam bastante a isso, dizem: nós estamos a fazer coisa boa. Você encontra às vezes pessoas que estão a fazer algo de mal, mas você, quando reprima ele, ele fica bastante furioso, porque ele pensa que ele está a fazer algo bom. Isso é devido à doença do seu coração. Daí que os mufassirin, os sábios que interpretaram o Alcorão, aqui mencionaram que esses hipócritas, as suas ações maldosas, maliciosas, que eles fazem, eles veem isso ser algo bom, Yani, quando eles deixam a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala e vão buscar as legislações de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, consideram isso como sendo algo bom. Isso porque o seu coração está corrompido. E como vê no hadith, quando cada vez que o servo comete pecado, o seu coração fica com uma pintinha escura. E quanto mais a pessoa faz pecados e não se arrepende, chega um tempo em que o seu coração todo fica coberto com essa com a escuridão dessa essas pequenas gotas de escuras, passa a tomar conta de todo o coração. Sendo assim, a pessoa chega um tempo, não enxerga, não é capaz de ver o caminho da verdade devido à escuridão do seu coração. E quando o coração tem escuridão, não é capaz de diferenciar entre o bem e o mal. Daí que ele acha o bem como mal e o mal como bem. Isso é um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala devido ao seu pecado. Tanto aqui os munafiqun, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse versículo, eles, quando são chamados, são exortados a praticar o bem, e que inclui voltarem ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala, de seu mensageiro. Eles consideram o que eles fazem de procurar outros julgamentos que não seja o de Allah subhanahu wa ta'ala, de seu mensageiro, consideram isso como sendo um ato bondoso. Tanto o Sheikh Rahimahullah mencionou esse versículo para chamar a atenção de que aquele que convoca outras pessoas para se submeterem às legislações que não seja a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala de seu mensageiro, ou aquele que chama as pessoas para o pecado, então essa pessoa corrompeu a terra. Corrompeu a terra. Portanto, todas essas legislações que existem, como chamam código civil, código penal, código não sei o que, tudo isso, código da família, leis da família, leis civis, tudo isso corrompe a terra. Corrompe a terra. E como disse, uma das coisas que você vê de que essas leis feitas pelo ser humano não têm efeito é que nos países que aplicam essas leis, a criminalidade nunca para, nunca diminui. Há sempre criminalidade, e você vê que esse sistema não funciona porque cada vez mais o número dos presos sempre aumenta. Quer dizer que não existe algo que diminui esses delitos. E você vai levar um crime, você leva na França, vai ser julgado de uma forma, você leva na Grécia, que são, como dizem os gregos, são muitas das leis foram tiradas da Grécia, eles vão julgar de uma outra forma. Você leva para nos Estados Unidos, eles vão julgar de outra forma, na Inglaterra vão julgar de uma outra forma. O mesmo crime terá julgamentos diferentes. Por quê? Porque são leis feitas pelo ser humano. Daí que os ulamas mencionaram de que por que que nós devemos voltar à lei de Allah subhanahu wa ta'ala e não à lei do ser humano feita pelo homem? Porque Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou o ser humano. Ele é quem conhece o que o ser humano precisa e o que o ser humano não precisa. O que é que vai travar, o que é que vai diminuir a criminalidade? Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece. Porque ele é quem criou os seres humanos. Ele conhece, subhanahu wa ta'ala, conhece aquilo que são os pontos fracos do ser humano. Sendo assim, somente as suas leis é que têm efeito. As leis feitas pelos seres humanos não têm nenhum efeito. Daí que você vê a criminalidade nunca diminui. Mas se você vê a aplicação da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, você vê efeitos. Você vê efeitos, a criminalidade vai diminuir, vai existir tranquilidade, porque ele subhanahu wa ta'ala é quem criou os seres humanos, ele é quem conhece aquilo que os seres humanos precisam para conviverem de uma forma harmoniosa, e aquilo que vai impedir a eles de aumentarem a prática do pecado. Portanto, se você for a comparar as leis de Allah subhanahu wa ta'ala e seus efeitos, você irá ver que não existe lei melhor do que a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh rahimahullah em seguida disse rahimahullah, wa qawlihi ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ele subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo de que não corrompeis a terra depois da terra ter sido retificada. Como é que a terra foi retificada? Os sábios mencionaram de que a terra, cada vez que era corrompida, Allah subhanahu wa ta'ala enviava mensageiros para retificar a corrupção que existia na terra. E a corrupção, seja na crença, seja nos atos. Portanto, o envio dos mensageiros, eles vinham para retificar a terra que tinha sido corrompida com o shirk e com os maasi, com os pecados, como vimos anteriormente, que os pecados, dentre eles o shirk, corrompem a terra. Corrompem a terra. E o tawhid e as boas ações retificam a terra. Retificam a terra. É como se dessem vida à terra. É como se a terra fosse, se estivesse seca e chegasse alguém, lançasse água e a terra passasse a germinar. Então esse é o exemplo do tawhid com o shirk. O shirk faz a terra não é o exemplo da terra que não produz, yani, seca, não cai chuva. Portanto, o shirk e os pecados corrompem a terra. Corrompem a terra. وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاهِهَا. Portanto, depois da chegada dos mensageiros, yani, dentre eles o último profeta, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que veio com todas as legislações que os seres humanos necessitam para viverem até no dia de, yani, que será o último dia, yani, de, yani, desse mundo, até no fim do mundo. Yani, o Islã, as suas leis vieram para permanecer até quando Allah subhanahu wa ta'ala decretar o fim desse mundo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam e as leis que ele trouxe vieram retificar a terra até esse tempo que Allah subhanahu wa ta'ala irá decretar o fim. Portanto, aquele que não busca o julgamento nas leis do Islã, então esse está a corromper a terra. وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاهِهَا. E não corrompeis a terra depois dela ser, yani, retificada. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende com esse versículo chamar a atenção de que o chamamento para, yani, as pessoas julgarem com base nas leis de Allah subhanahu wa ta'ala é um chamamento para a retificação da terra. E aqueles que chamam e implementam legislações que não sejam as reveladas por Allah subhanahu wa ta'ala, então essas pessoas estão a corromper a terra. Estão a corromper a terra. E antes de passarmos para um outro versículo, vamos parar por aqui, e esse capítulo é um pouco longo, e na próxima aula, inshallah ta'ala, iremos de falar sobre as palavras dos sábios a respeito, yani, daqueles que, yani, vão buscar ou julgam com base noutras leis que não sejam as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Iremos mencionar as palavras dos sábios de quando é que, yani, os tipos de, yani, de situações e que situações constituem kufr e em que situações a pessoa fica isenta do, yani, do kufr. Isso é algo que é bastante importante, pois, como disse no início da aula, muitas das seitas e muitas das pessoas que se mergulharam nesse tópico, yani, não diferenciaram, como disse yani, Sheikh Saleh al-Sheikh Hafidahullah, não saberam diferenciar entre, yani, entre al-hukum e al-hakim, yani, entre a lei e aquele que julga com base nessa lei. Portanto, isso é algo que vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Bi-idhnillah, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.